Um feliz sábado a todos vocês. É muito bom estar com vocês. Para mim é uma honra, um privilégio, e especialmente por ter o privilégio de abrir a palavra de Deus com vocês. Hoje nós vamos estudar o Salmo 91. Mas antes de abrir a Bíblia no livro dos Salmos, nós vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 4. Jesus Cristo é um Senhor maravilhoso. Jesus Cristo é um Salvador Todo-Poderoso, que pode nos perdoar os pecados, que pode purificar o nosso coração, que pode nos fazer felizes e fiéis na presença de Deus. Somente Jesus tem esse poder. E quando você estuda quem é Jesus, você sabe que Ele é o Verbo que se fez carne. Ele não é um simples homem, um bom homem que existiu no passado. Ele é o nosso Deus, Criador do Universo, que se fez homem. E a encarnação de Jesus ocorreu, Ele encarnou no ventre de Maria, nasceu e viveu uma vida extremamente simples durante 30 anos. Jesus Cristo sofreu as privações que a maioria das pessoas sofre no nosso mundo. No mundo em que vivemos, existem pessoas que têm muito dinheiro, muita comida, muito descanso, muito lazer. Mas é uma porcentagem pequena. A maioria das pessoas tem que trabalhar duro, tem pouco dinheiro, às vezes tem pouca saúde, tem dificuldade na família e etc. Quando Jesus foi apresentado no templo, quando criança, a oferta que foi oferecida por ele foi dois pombinhos, dois passarinhos. Era a oferta daquelas pessoas que eram as mais pobres de Israel. Então eles eram pessoas muito pobrezinhas. E então Jesus viveu aquela vida humilde durante 30 anos, e com 30 anos o que foi que aconteceu? Jesus passou pela experiência do batismo. Ele não precisava, ele não era pecador, mas ele nos deu o exemplo. E então depois do batismo, nós lemos então Mateus capítulo 4, que nos diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se você já ficou um dia inteiro sem comer, de jejum, você sabe que é uma coisa pesada, não é fácil. Agora, 40 dias e 40 noites, só pelo poder de Deus, é uma coisa sobrenatural. Mas o fato é que ele passou 40 dias e 40 noites sem comer. Nessa situação, o diabo se aproxima e diz: você é o filho de Deus? Então você tem poder. Então, por que você não pega essas pedras? E tem umas pedras no deserto, um pouco arredondadas, parecem pães, ou algumas achatadas, parecem uns pedacinhos de pão. E ele diz: ó, tá vendo aquela pedra ali? Com seu poder você pode transformar em pão. Ele se defende com a palavra de Deus. Mas o diabo desistiu? Claro que não. Olha o verso 5. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus não tinha se defendido com a Bíblia? Ele usou a palavra de Deus e disse: nem só de pão viverá o homem. Então o diabo mudou de estratégia. Então ele usou também a Bíblia. E vocês sabem onde está escrito esse texto que o diabo citou? No Salmo 91. Agora, o diabo mal aplicou o que Deus tinha escrito, e depois levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram um anjo e o serviu. Amados irmãos e irmãs, Nessa última tentação, o diabo revela o seu caráter. Ele não queria dar comida para Jesus, ele não queria dar proteção dos anjos para Jesus. O que ele queria de verdade era levar Jesus a pecar, para que ele não pudesse ser o nosso Salvador, e também fazer o quê? Ser adorado. Fazer Jesus adorar ele. Essa era a real intenção. E aqui o diabo demonstra o seu caráter. Ele é uma criatura que quer ser adorado como se fosse Deus. Agora vamos pensar então no fato de que o diabo usou a palavra de Deus. E vamos abrir a Bíblia lá no Salmo 91. Esse é um salmo lindo, profundo, maravilhoso e tem algumas coisas importantes. Os estudiosos da Bíblia, eles dizem que o Salmo 91 é um salmo escatológico. Escatologia é o estudo do fim. O que vai acontecer antes da volta de Jesus? Esse é um estudo da escatologia. Muitas coisas envolvem a escatologia. Então, nós vamos ler todos os versos e comentar um por um. Espero que vocês gostem de estudar a Bíblia, porque estudar a Bíblia é uma coisa maravilhosa. Salmo 91, verso 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. As promessas de Deus são para aqueles que habitam no esconderijo de Deus. O que será que isso significa? A palavra de Deus diz assim: quando Cristo vier, quando Cristo se manifestar, então a nossa vida também vai se manifestar. Isso é o que diz a palavra de Deus. Habitar no esconderijo de Deus significa estar em Cristo, estar pertinho de Deus, viver sempre com Ele. Quem não vive sempre com Deus? Quem não vive perto de Deus? Quem não faz de Deus o seu refúgio, a sua vida, a sua glória, a sua esperança? Não pode receber as promessas do Salmo 91. O diabo é fiel a Deus? Não. Então como é que ele vai poder usar o Salmo 91? Não adianta você pegar o Salmo 91, escrever na parede e deixar lá achando que ele vai te proteger. Ele não vai te proteger. Você vai ser protegido, o quê? Se você habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente. As promessas de Deus são para quem leva a sério a palavra de Deus. Quem habita na sua presença e descansa à sombra do Onipotente. Descansar significa crer em Deus e confiar. E o verso 2, a Bíblia diz assim: que essas pessoas, elas devem dizer ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Bom, o que é um refúgio e um baluarte? Refúgio é um lugar que você vai quando você não tem mais para onde ir. Deu uma enchente, destruiu a sua casa, você vai para um refúgio, para um abrigo, porque você não tem mais para onde ir. O povo de Deus deve confiar somente em Deus. A confiança não deve estar no dinheiro, na posição que nós podemos conseguir pela influência dos homens. Nossa confiança tem que estar em Deus. E baluarte é uma estrutura de defesa na guerra. Existiam fortes muralhas e em cima dessas muralhas eles construíam os baluartes para que eles pudessem se defender na guerra. Deus é aquele que nos defende. Ele diz: diga ao seu Deus, ó meu Deus, tu és o meu refúgio, o meu baluarte. Se Deus não te defender, não adianta trancar as portas de casa. Claro que eu não estou ensinando com isso, deixar tudo aberto. Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando espiritualmente? Se Deus não for o defensor, a gente não tem defesa. E se nós estamos vivendo em segurança, Deus está o quê? Nos protegendo a cada situação, a cada circunstância, porque vocês confiam no nome do Senhor Deus. Porque as promessas de Deus são para aqueles que confiam nele. Vamos ver o verso 3 agora. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aqui nós temos duas aplicações interessantes: perigos e armadilhas. O laço do passarinheiro, aquele que faz a armadilha para capturar, né, o passarinho, a presa, a caça. E espiritualmente, a gente sabe que nós estamos envolvidos numa guerra. E muitas armadilhas têm sido colocadas na nossa vida por pessoas, por demônios, todo um contexto espiritual nos envolvendo. E a palavra de Deus diz que Deus vai nos livrar desses perigos. Se confiarmos nele, se fizermos de Deus o nosso refúgio, o nosso baluarte, aquele que nos defende na guerra, Se nós fizermos isso, habitarmos na sombra do Onipotente, descansarmos à sombra das suas asas, então Deus vai nos livrar do laço, da armadilha que Satanás muitas vezes coloca ao nosso redor, usando pessoas, usando situações, usando televisão, usando internet, usando um monte de coisa que o mundo oferece, através de bebida, de cigarro, de drogas, sexualidade pervertida, de imoralidade, mentira, corrupção. O inimigo coloca armadilhas para a gente cair em todas essas coisas, mas nós temos que confiar em Deus para que a gente possa ser livre disso. E isso significa duas coisas. Se você já caiu em algumas dessas coisas, peça perdão a Deus. Porque o Deus que é o teu refúgio, o Deus que é o teu protetor, o teu baluarte na guerra, Ele perdoa os pecados. Mas Ele não só fica no perdão, não. Ele vai além. A palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Deus vai te dar o perdão dos pecados que você cometeu e vai te dar o quê? A purificação. Se você mentiu, não minta mais. Lembra do que a Bíblia diz: todo aquele que ama e pratica mentira foi jogado no lago de fogo. E não é para lá que você vai. Não é para lá que você precisa ir. Você pode ir para o céu pela graça de Deus. Verso 4, a palavra de Deus diz que o Senhor cobrir-te-á com suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Cobrir-te-á com suas penas, dar cobertura. É como, de repente, você está com uma capa de chuva, caindo aquela chuva torrencial, aí você abre a capa, pega o seu filho, coloca ele dentro da capa e protege ele da chuva. E essa é uma imagem muito bonita da justificação que Deus faz. Quem aqui é justo? Mas ninguém levanta a mão? Nenhum de nós é justo por si mesmo. Nós somos pecadores injustos. Mas a palavra de Deus diz assim, que o ser humano é gratuitamente justificado pela fé mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, verso 24. Nós não somos justos, é verdade, mas quando somos justificados por Deus, nós somos o quê? Considerados justos pela graça de Deus. É por isso que Deus pode nos levar para o céu, porque Ele nos justifica. Ele nos cobre com a justiça de Cristo. Quando eu me arrependo do meu pecado, eu citei o exemplo da mentira agora, vou citar outro exemplo. Eu cometi algum pecado de imoralidade sexual, seja prático ou mental. Cobicei a mulher do outro, ou a mulher cobiçou o homem da outra, pecou. Nessa condição, eu estou perdido, transgressor da lei de Deus, não tem salvação. Mas Jesus morreu por mim, pecador? Morreu. Então, Deus usa o pastor Wanderson, o pastor Ezequiel, o ancião da igreja, o diretor do grupo, usa o Wesley, usa algum de vocês para me convencer, ou para convencer a pessoa que pecou. E diz: olha, adultério não vale a pena. Não vale a pena você trocar o céu de glória por qualquer prazer sexual. Não vale a pena. É uma coisa imunda, feia. E eu me arrependo. Deus me perdoa ou não? Deus me perdoa. Então Ele me cobre com a sua justiça. E o Salmo 91 já traz essa ideia. Deus vai nos cobrir com suas penas. Nós estaremos seguros. E Ele diz: porque a sua verdade é pavês e escudo. Nós não podemos negar a verdade de Deus se queremos ser justificados. A Bíblia diz: não há um justo sequer, todos somos imperfeitos pecadores. Não adianta eu me enganar que eu sou bonzinho, então eu mereço ir para o céu. Tem muita gente se enganando. Ah, eu não roubo, eu não mato. Aqui no bairro Bom Sucesso, tem gente roubando e matando? Tem uns ladrãozinhos aí? Tem uns pessoal assassinado de vez em quando? E essas pessoas que matam e que roubam, são pecadoras. Você já matou e roubou aí por aí? Você é melhor que eles? Às vezes a gente fala que não, mas pensa que é. Muitas pessoas têm esse orgulho. Claro, irmãos, que nós temos que dar graças a Deus, porque se não somos ladrões ou assassinos, é porque a graça de Deus nos preservou, amém? Não é porque nós somos melhores que ninguém. Deus nos preservou, mas nós temos os nossos pecados e cada um tem os seus. E nós não podemos negar a verdade para nos justificar a nós mesmos, tá bom? Sempre aceitar. Se Deus diz que somos pecadores, não adianta querer dizer que porque nunca matei ninguém, eu não sou pecador. Jesus falou: quem tem raiva já é assassino. Já ficou com raiva de alguém? A diferença daquele que tem raiva para aquele que dá um tiro, uma facada no outro, é só a extensão do problema. É diferente. Eu fiquei com raiva, É um pecado. Eu fui lá e dei 3 tiros no outro, é um pecado maior, mas ambos são pecado. E eu que senti raiva preciso de perdão, e ele que deu 3 tiros na pessoa também precisa de perdão. Se eu me arrepender, Deus me perdoa. Se ele se arrepender, Deus perdoa ele. Agora, olha uma coisa interessante. Se eu não me arrependo de ser uma pessoa que tem ódio dos outros, Deus não me perdoa. E se o camarada que errou e deu 3 tiros no outro e se arrepende, Deus perdoa ele. Aí já pensou? Chega lá no céu, tem alguém que assassinou o outro, mas está no céu. E você que nunca matou ninguém, não estará lá. Já pensou? Agora, eu não estou dizendo com isso que a gente pode fazer tudo de qualquer jeito para depois se arrepender. Não. Pecado, a gente se arrepende o quê? Depois que fez, não antes de fazer. Ah, peraí, eu vou mentir ali, depois eu me arrependo. É assim que funciona? Sabe por que não? Quando a gente sabe que é errado e faz na esperança de se arrepender, o arrependimento se torna mais difícil. Muito mais difícil. Nós não podemos calcular pecados para depois se arrepender. Quem faz isso não está salvo, irmãos. E vocês podem estar salvos, sendo sinceros com Deus, aceitando a sua verdade. Porque a sua verdade é um escudo que nos protege o quê? De cairmos em enganos. E o engano vem de quem? Vem do maligno. Para quê? Para nos destruir. Para iludir as pessoas que elas podem ser salvas, podem pecar à vontade, que Deus não está nem aí com isso. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, irmãos. Porque o nosso Deus é Deus de grande seriedade. Mas olha o verso 5 e o verso 6. Mais uma promessa para aqueles que são fiéis. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Nós vivemos num mundo perigoso, irmãos. E o perigo não é só de noite. É de noite e de dia. Violência, doença, morte, acidente, muitas coisas ruins. E a Bíblia diz assim, nesses versos: não te aterrorizará o terror noturno. Você não vai ter medo da seta que voa de dia, da peste que se propaga na noite e da mortandade ao meio-dia. Deus não quer que vocês sejam pessoas temerosas. A Bíblia diz que o amor perfeito lança fora o medo. O medo produz tormento. Logo, aquele que tem medo não é perfeito no amor. 1 João 4, verso 18. Nós não devemos ter medo, porque Deus está conosco, amém? Porque Deus é conosco, porque Deus nos ama e tem provado isso a cada dia. Você tem o que comer na sua casa? Deus te ama. É só um pouquinho de comer? Tá bom, mas Jesus ficou 40 dias sem comer. Acho que ele sofreu um pouquinho mais que você. Deus prova o seu amor. Sabe por que Deus prova o seu amor ainda assim? Nós somos pecadores. Eu talvez seja mais pecador que todo mundo aqui. E Deus ainda me usa para falar ao coração de vocês. Porque não é eu falando, Deus fala com vocês. Deus nos usa, Deus nos ama, Deus nos cuida. E nós devemos confiar nisso. E o verso 7, um dos mais famosos, né? Caiam 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Existe uma família na Igreja Adventista cujo sobrenome é Hazel. Tem grandes teólogos, Gerhard Hazel, etc. Grandes teólogos da igreja, fizeram uma grande obra na igreja. A história do pai deles é fantástica e está escrita num livro que chama 1.000 Cairão ao Teu Lado. Se vocês puderem, procurem esse livro, comprem esse livro e leiam esse livro. Ele era um soldado do exército alemão na Primeira Guerra Mundial. Entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, ele se converteu à Igreja Adventista. Na Segunda Guerra, quando Hitler tomou o poder, convocou o exército, ele foi convocado para lutar na Segunda Guerra Mundial. E ali ou ele ia ou morria. Então ele foi guerrear, mas ele era adventista. Aí o que acontece? Eles tinham que andar armado, um soldado sem arma, não existe, né? E o que esse homem fez? Ele pegou um pedaço de pau, que tinha mais ou menos o formato da arma, ele deu ali uma polida, jogou a arma dele no rio e botou um pedaço de pau no lugar. Fechou, era um daqueles quadres fechadinhos, então ninguém via, só via ali o volume, e ele com um pedaço de pau ali. Por que ele fez isso? Para não cair na tentação de matar alguém. O que aconteceu? Ele era um homem muito organizado e ele foi, pelos chefes dele, colocados como o gerente da sua unidade do exército. Então, no exército, por exemplo, tem quantidade de comida, mas não é todo mundo que come tudo que quer, quanto quer. Cada um tem a sua porção delimitada, e eles, então, por exemplo, têm botas a mais, casacos a mais, e eles têm uma quantidade, entre aspas, de dinheiro que o exército dá para eles. Então, por exemplo, você tem lá 50 reais, a comida custa 5 reais. Você chega para esse gerente da unidade e diz, olha, eu quero comer. Você tira 5 reais da minha conta e me dá a comida. E ele era o camarada que fazia a contabilidade, tudo que todo mundo comprava e usava. Entenderam? Aí o comandante chegou para ele e falou, e você faz o balanço no sábado. Só que ele era adventista do sétimo dia, como é que ele ia fazer isso no sábado? Então, ele falava para o comandante, comandante, no sábado o pessoal muitas vezes está fazendo muita coisa. Melhor a gente deixar fazer o balanço no domingo, que o pessoal está mais tranquilo. Aí o comandante, ah, tá bom. Aí ele conseguia eliminar o máximo de trabalho possível no sábado. E ele passou os meses da guerra guardando o sábado, sem arma. E mais uma coisa, as comidas que eram fornecidas no exército alemão tinham carne de porco. Eles faziam tipo assim, batata, carne de porco e um pouco de verdura. Ele chegava para os companheiros dele e dizia, te dou minha carne, tu me dá tua verdura. Imagina, certeza absoluta. Passou a guerra inteira sem comer carne de porco, guardando o sábado. Leiam a história desse homem, a história é linda. Paralela à história dele, vem a história da família dele. Ele estava na guerra e a família na Alemanha. E vai contando os milagres que Deus fez na vida dessa família. Leiam esse livro. 1.000 cairão ao teu lado. 10.000 cairão à tua direita. E tu não serás atingido. É isso que diz a palavra de Deus. Vamos seguir então o verso 8. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Só o que Deus vai te fazer é você olhar. O que vai acontecer com os ímpios? Siga um caminho diferente, ame as pessoas, seja honesto, fale a verdade e somente com os teus olhos contemplarás o que vai acontecer com essas pessoas que estão cheias de dinheiro, mas cheias de mentira. Estão cheios de bens materiais, mas cheios de podridão na vida deles. Só com os olhos você contemplará o castigo deles. Verso 9, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Atos capítulo 17 nos diz um verso muito interessante. Porque nele, em Deus, nos movemos, respiramos e existimos. E esse verso diz um pouco sobre isso. Fazer de Deus a sua morada, reconhecer a presença de Deus na nossa vida e que nós estamos com Deus. Isso muda a perspectiva das coisas. Nós não devemos mentir. Nós não devemos adulterar, nós não devemos ser desonesto. Não é só porque a mulher pode descobrir, o marido pode descobrir, o filho pode descobrir, a mãe pode descobrir. É porque Deus está presente na nossa vida. É por isso. E o verso 10. Nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará à tua tenda. Existe uma história na Bíblia, no capítulo 21 do livro de Números. No verso 5 diz que o povo de Deus falou contra Deus. Vocês lembram da história do maná? Moisés guiou o povo ao deserto, chegou lá e não tinha o que comer. O deserto não tem o que comer. E o pessoal pensou que ia morrer de fome. Então Deus falou assim, olha, eu vou enviar o maná do céu para vocês se alimentarem. Eles começaram a comer aquilo e aquilo todo dia. Chegou um tempo, eles começaram a reclamar daquela comida. E eles chamaram a comida que Deus dava de um pão vil. Pessoal, que ingratidão. Eles habitavam no deserto e no deserto tinha muitas serpentes. E muitos daqueles que tinham reclamado, sido ingratos com Deus, foram mortos. Mas nenhum dos fiéis recebeu aquela praga. A tenda dos fiéis foi intocada pelas serpentes do deserto, amém? É isso. Por quê? Porque eles estavam sofrendo por maldição que eles mesmos plantaram. Mas aqueles que não participaram da ingratidão não foram afetados. Versos 11 e 12, e aqui está a passagem que o diabo citou, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Irmãos, o diabo conhece as coisas do céu, eu não conheço nem você, e ele usa muitas vezes as religiões para fazer a obra dele, para mentir contra a palavra de Deus, para guiar o povo no caminho errado. Nós não podemos usar esse verso da Bíblia a nosso favor, se nós não queremos usar os outros versos da Bíblia em nosso favor. Por exemplo, está escrito, aos seus anjos Deus dará ordem para nos guardar. E eu digo amém, porque é verdade. Mas também está escrito, lembra-te do dia de sábado para o santificar. E se eu não quero obedecer o sábado? A parte que me protege, eu quero. Beleza, Deus me protege, olha, aleluia, sou abençoado. Agora, na hora de obedecer, não é isso que acontece por aí? Eu quero a parte boa. Dizem assim, mas o sábado está no Antigo Testamento. É, e o Salmo 91 está onde? Ah, então está valendo o Antigo Testamento, só no que interessa, né? Vocês estão percebendo? E o próprio diabo usou isso aí. E Jesus rebateu o quê? Dizendo que ele estava interpretando mal. Também está escrito, ao Senhor teu Deus não tentarás. Não é porque está escrito que Deus vai te proteger, que agora então eu vou fazer um assalto, vou pegar meia dúzia de metralhadora, meia dúzia de amigo, vou lá fazer um assalto a banco, porque está escrito que Deus vai me proteger. Vocês entendem? Nós não podemos fazer isso, se queremos realmente ser esse povo do Salmo 91 que habita na presença de Deus. Verso 14. E por que que Deus vai te proteger? Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. A palavra de Deus diz que o nome de Deus tem um significado, que é Deus grande e temível, que perdoa a iniquidade, a transgressão e pecado, ainda que não tem por inocente o culpado. Esse é o nome de Deus, o Senhor, aquele que te criou e aquele que te redimiu. E se você conhece o nome dele, significa que você conhece a pessoa dele. E se você ama a Deus, ele vai te proteger e te salvar. Amém? 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. E o verso 15, para terminar. Ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Amém? A palavra de Deus diz, irmãos, que quando Jesus voltar, num abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados, glorificados para viver com ele para sempre. Você quer participar dessa experiência? Você realmente quer estar pronto no dia que Jesus voltar para ser glorificado? Todos aqueles que querem essa experiência do Salmo 91, habitar na sombra de Deus, na sombra do Altíssimo, viver com Ele, estar com Ele, que venham à frente para que a gente possa publicamente testemunhar da nossa decisão de encontrar a Deus. Amém? Vamos orar então. Senhor Deus maravilhoso e bendito Pai, em nome de Jesus, obrigado pela sua presença na nossa vida, Pai. Obrigado porque o Senhor nos guia na nossa casa, na nossa escola, no nosso trabalho e aqui também na tua casa de oração, Deus. O Senhor nos fala coisas maravilhosas, que o Senhor nos protegerá, nenhum mal chegará na nossa tenda e nós confiamos em Ti e queremos ver essas promessas cumpridas na nossa vida, Pai. Sabemos que teremos lutas na vida, dificuldades, mas por favor, meu Deus, tenha misericórdia de cada um de nós. Transforma o nosso coração, destrói o poder do pecado, a obra de Satanás em nós, nos ensina a te amar, nos ensina a amar as pessoas também, Deus. Que aqui existam pessoas sinceras, que amem umas às outras e que te amem, e que estejam preparadas para a glorificação na volta de Jesus. Que as promessas do Salmo 91 sejam sobre a nossa vida, e que o Senhor nos faça fiéis e felizes. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.